Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. O rei tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. Rei tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. Criminoso de nascença, rimatou por opção, forte por obrigação, vencedor por necessidade. Bêbado por causa da saudade, destruir pra salvar a vida e não ser sócio da atual sociedade. Eu sei que podemos viver com pouco, mas sentindo o cheiro do muito, nós já quer saber o gosto. E enquanto uns aos 18 ganham carros, outros ganham fuzis, assim que podem portá-los. Ei, não sabia pedir, aprendi a conquistar. Não sabia mentir, não pude me enganar. Não posso terminar com os caras lá, que constroem a própria prisão e nem são escobar. Eu mando o verso que te liberou, te deixou mais ligeiro. Meu rap é uma fábrica, estamos criando líderes. E eles falam que eu não sou mesmo de antes. Fato, fui Cassius Clay, voltei Mohamed. Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. Ei, tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. Ei, tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. O mano rico me disse, sendo rico eu ia continuar sendo o mesmo. O Pascal eu ia continuar sendo o mesmo. Rico, pobre, eu sou alvo do mesmo jeito. E os irmãos se adequando, meus irmãos até quando? Lembra que se resistir é terrorismo, sabe bem o que somos. Se a vitória está longe, sabe bem onde fomos. Pensaram que toda essa merda ao redor e oprimir é combustível pra correr pelos sonhos. Lembra que, e se errar igual sempre erramos, é como o cão que volta o vômito. É como o cão que volta o vômito. Na eterna guerra interna, entre melhorar isso aqui, eu tiro a família daqui, é. Questões que me deixam louco, igual explicar pra minha mãe porque chamam rap de jogo. Prefiro pensar, lenda tudo de fé, nada me atinge. Se eu andar pra trás, ó, efeito estilingue. Que nem Mohamed Ali, Mike Tyson. Eu jogo lírico, eu sei da caminhada. Sei, capa. Um vídeo a malandragem, que nem Mohamed Ali, Mike Tyson. Eu jogo lírico, eu sei da caminhada. Sei, capa. Falou que eu tenho que ter mais pra mostrar, mas isso é rap ou uma revista pornográfica. Querem me ver de forma trágica, porque eu sou ouro, sou África. Enquanto Narciso critico alheio, mas o mundo não é espelho. Então morra focado em seu próprio ego, em seu próprio erro. Preso em sua falta de confiança, sai nem confiança. Desmorona a maturidade da criança. Esse mate gente aperta a mão de um vacilão, é dar comida na boca do tubarão. Críticos querem me dizer como fazer algo que eles nunca fizeram. Como se multiplicam, de onde vieram. E pergunta que não quer calar, tem nada pra tu aqui, então não te deixo passar. Pode vir com suas rezas, seu texto se patuar. Eu jogo um campeonato que tu não vai pontuar nunca. Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. Ei, tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. Eu de rolé na Lapa, policial me parou, pediu pra tirar uma foto. Vê que o mundo dá voltas, até quem me odiava. Ei, tá se abrindo mais que portas, tá fingindo que se importa. Eu não mudo, mas eu não me mudo. Debochado, cínico, a milhão. Eu não mudo, mas eu não me mudo. Eu sei da caminhada, sei, sei, sei. Eu não mudo, mas eu não me mudo. Lapa, Lapa, Lapa. Um brinde a malandragem, eu estou mais. Eu estive lá.